para mim viver, gozar, cantar. É minha força, meu perdão, sem ele que pena. Quando em pensar a ele eu vou, pois nunca, nunca me olvidou. Quando em pensar faz-me alegrar, Cristo é Jesus, é tudo para mim, só ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta mais. Tendo Jesus, gosto nunca mais tem fim. Vida eterna, livre do mundo.